Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. It's your thing. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Espelho Narciso. Cá estamos nós para mais uma conversa. Comigo, Nuno Pires, aos comandos da emissão, Marco Paulette, Carlos Geria, e expulsámos o Rafael Videira. Pá, à segunda falta, não há tolerâncias, e por isso temos Emanuel connosco. Felicidade! Sim, não é o Pimba. Olha, desfosse, que não é. Olá, Emanuel. Olá. Como é que é o teu último nome? Que eu não me lembro. Polónio. Polónio. É um elemento químico. Exatamente. É um elemento químico. Isso é meio Beto, pá, não é? É meio quê? Não. Quer dizer... Meio Beto? É meio Beto. Polónio é Beto? Bernardo Polónio. Se fosse Tomás ou... Sei lá, Bernardo... Não, como último nome. Ah, como último... Mas mesmo assim, Polónio... Polónio não é Beto. Mas é um bocado gótico até. Não, é... Quantos polónios é que tu conheces? Zero. Aqui está a minha direita. Então pronto, esse exotismo. Ah, essa exclusividade dá, exatamente, okay, dá é essa valência. Ok. Então eu Geria também conheço poucos. Lá está. É mesmo Beto. Confere. Mas confere-se, exatamente. Porque ele está com. Curiosamente, Carlos Geria hoje está assim. Eu não sei que está tipo, de ser o Reich. Está. Como é que se chama Beto, aquilo verde que ele tem? É um casaquinho. Cardigan. Cardigan. De linho. De linho. Sim. Depois uma camisa. Também de linho. Branca. Branca. Sim. Há uma espécie que é aquelas camisas de servir à mesa. Ele tem assim aquela gola com o botão que aperta. Sim, ele veio agora do Rantoleto hoje. E fez um penteado. Eu gosto de penteado, há de ser Reich. É um bocado e fez um penteado, curiosamente, na barbearia que falámos no episódio passado. Isso foi. Mas pronto, está aprovado, Geria. Gostaste? Está. Olha, tu mamaste alguma daquelas coisas, lá estava, da Praxis, ok? Não é essa. Ah, não é a outra? É a outra. Ah, mas eu já fui a essa. Pronto, então olha. Eu também já fui a essa. Mas paga já a cerveja. Pois, é chato, não, era da Borla. Então, pois. Eu pensava. Olha, já agora, sobre o Rafael, posso sugerir que tu, na apresentação, passes um bip por cima do nome dele. É isso, vamos começar a fazer no próximo... No próximo episódio, vamos excluir o nome do Rafael, a ver se nos orientamos vamos aqui. Vamos só assim um espaço em branco, para ver, depois, à medida que vão aparecendo pessoas... Nós vamos introduzindo, não é? Sim, precisamos, okay. É de depois que o João Pedro nos vá gravando, ou que vá gravando os nomes. Vamos tentar perceber o que é que se passou na semana passada, agarrando na barbearia, nós sugerimos, a certa altura... Certo. Que se houvessem esteticistas a ouvirem-nos, nós íamos fazer uma espécie... É melhor ouvirmos. Não, vamos ouvir, se calhar é melhor. A semana passada, no Espelho de Narciso. Fazemos assim, escrevemos um papel... Com os nossos membros todos, portanto, perna, braço, costa, peito e não sei o quê. Depois fazemos tipo Euromilhões, em que está aquilo dentro de um pote. E o que sai e o que sai é o que cada um de nós vai ter que rapar nessa emissão. Pode ser, a linha. A linha? Portanto, a todas as esteticistas que nos ouvem. Mas com cera quente. Ou as que não ouvem. Ou as que não ouvem, mas que vocês conhecem e poderão dizer, olha, tem uns gajos na rádio malucos que estão a se armar em parvo, vamos arranjar a maneira deles se lixarem com esta brincadeira. E pá, o Rafael tem muito pelo. Na cara. Que... E no peito? Isso também eu. Pá, mas não está a pensar nas... E eu arrancava isto, mas eu arrancava. Arrancavas? Sim. No peito? Sim. No peito e nas costas, com cera. E na tomatada? Fazias não, uma não, brasileira? Não, isso não. Não. Fazia uma brasileira, mas não estamos a falar do mesmo. Não é estamos a falar do mesmo. Está bem. No Espelho de Narciso, na semana passada. Está bom. Fica já então aqui a sugestão. Para quem nos... Mas não houve ninguém a... Quem nunca? Não, porque ainda nem sequer... agora, nesta altura, que nos estão a ouvir, já temos o podcast. Se houver, nós posso já propor aqui o Emanuel para ser o primeiro a ser todo piladinho. Já, já fiz. Já fizeste? Já fiz. Mas espera, mas no saco? A cera. Mas no saco? No saco, não. Não te matava? Não, porque nunca percebi como é que isso faz. É fácil, é poder ser e arrancar. Não, mas espera aí. Tens de esticar. Isso envolve teres que estar com o rabo virado para o ar. Ou ao contrário, ou de perna aberta. Ou alguém tem que fazer-te isso. Pois é. Sim, e depois é chato, porque é chato, tens de estar a esticar e ela... Diz, espera aí, zá, não é? Já me está a doer, pá, já me está a doer um bocadinho. Não é, é quase... Estás sempre com aquele medo que saia uma bola. Sim. Deve ser um sentimento parecido a levares um estouro nos tomates. Não, arrancar uma tomatada. É capaz de ser pior. Eu prefiro o estouro. Agora, arrancar um tomate, medo, tu deves ser, mas é doido. Não, pela raiz, não. Não, mas é fazer a experiência em casa. Então, olha, depois diz como é que isso correu. Uma pinça. Sim, eu acho que uma boa maneira para experimentar é agarrar assim no maço deles, rodar e puxar. Só um pelito. Isso até sai pele, pá, tu estás maluco. Ah, já experimentaste. Tornaste volta daí do. Olha que o prazo para limpar o terreno foi assim. Depois tinha ido mais 2 meses e meio. Pessoal, vejam lá. Portanto, eu acho que o Geria, pela gravação que nós fizemos, ele não entendeu uma coisa. Okay. Que é isto, nós metemos um papel a dizer braço, perna, mas é só um. É só tu sais de lá com um assim, perna, não é? Só. Não são as duas. Não, sais assimétrico. Então, mas se for o peito. Por exemplo, se for o peito, fica o abdómen. Fica. Ah. Ou rapas só uma teta e deixas outra teta com pelo. E isso deve doer muito nas tetas. Pois, né? Eu já fiz. Dói um bocadinho. Já fiz e dói. Eu deito sangue. Deita sangue. Deita. Foda-se. E depois. Mas é porque as minhas raízes são muito gordas. E é porque não faço frequentemente. E aquilo faz som, tem um som a sair. Faz tipo um. Faz som como, pá? É tipo um. É aquela peste que gasta mal. Isto é verdade. Mas tu tens muito pelo no peito? Tenho. Eu não tenho nenhum, graças a Deus. É tão bom. Ei, maravilha. Curiosamente, a minha mãe também não. Não, espera aí. Está bem, vá adiante. Curiosamente, a minha mãe não tem pelo nenhum. Pronto. Mas depois veio o meu pai para compensar com isso tudo. E então eu fiquei com... Só musgo. O pior... pior lado. O pior dos dois. Ficaste com o pior dos dois. Mas pronto, também, epá, também há aqueles gajos que não têm barba, não é? Quer dizer, eles têm barba, só que só têm ilhas. Tufos, né? É como eu tenho falhas. E por são aqueles gajos a querer ter barba, né? Mas se não tiveres e forçares aquilo, man, não faças isso. Não faz estar, não faz, rapa isso, mano. Caga nisso. É melhor. E aqueles têm peça, aquele pelo de pêssego no do lábio. Isso é horrível. No bigode, é o bigode do café, parece que é sim, do leite. Sim. Veste leite e ficaste com. Sim, mano, rapa isso, mano. Isso não é um bigode, meu. Uhum. Pronto, mas olha. É isso mesmo. Modas, enfim. Ora, muito bem. Vamos falar. Para já vamos falar do Rafael, porque. Está muito mal aquilo. Aquilo está muito mal. O Rafael está há mais de 15 dias doente. Quando ele aparecer. É uma mulher. Deve ser que está muito deve mal. Ser câncer, não sei. É câncer. Está a cagar de guicho já há quase um mês. Eu não desejo mal aos meus amigos. Não, não. Mas deve ser câncer. Opa, mas ele apanhou aquilo, acho que foi um maragem que ele apanhou. Estava sem casaco e foi maragem. Ah, porque ele falou em gastroenterite. Estás a ver? O menino que anda a comer sushi aí nos tachos. Né? Sushi taco? Tachos. Se calhar já tem uma lombriga. Já tem. Bicho. Na bicha solitária. Mas isso é bom para quem quer emagrecer. Sim, havia um esquema que mandavas vir aquilo para. Pois. E comias a bicha solitária. Comias a bicha e depois tiravas. Sim, para ficar mais. Podias comer o que querias. É? Sim, pois. E aquela cena chupava-te todo. Só que o problema era para sair a bicha, que ela saía muito gorda e arrebentava-te o cu todo. Isso é outra bicha. Eu vi uma foto. Foto de uma cena dessas, aquilo parece aquelas fitas de leather. Sim, mas aquilo é gigantesco. Às vezes são 5 metros daquilo. É. Parece que estás a cagar uma daquelas coisas que mandas nas festas. Sim, as serpentinas. A serpentina. Tem de estar alguém por trás a puxar. A puxar cabo. É como os gajos que passam. Puxar cabo. Os gajos da fibra, não é? Mandam um guia e puxa. A puxar cabo. Deve ser assim. Pois é, mas a gasta em 30 é uma cena que não é fixe. Queres assinalar a abertura do kebab? O kebab já abriu? O kebab já abriu. Está a falar agora, em ténis? Curiosamente, mais cedo esta semana. Curiosamente, o senhor traz sempre o mesmo colete. Eu acho que é isso. Mas atenção, João Moreira. Ah. Começou ali. Disse-me, confidenciou-me que às quintas-feiras é à fila. Uma fila é gigante. É verdade. Oh, até já não tenho pena do homem. Isto foi. Foi-me dito que terças e quintas é a quinta-feira académica. Que o homem tem ali trabalho. Terça e quinta é ser sexta. Que é, sim, que às centenas. Centenas? Sim. Então porquê que ele não só nesse cada dia? Kebab, pois, porquê que ele não só à terça e quinta? Já que não tem mais dinheiro. Eu, curiosamente, já vi aí um dia isso, um dia ou outro isto fechado. Se calhar deve ser isso. Tinha um horário de funcionamento de terça e quinta. Mas pronto, entretanto, eu já conheci a história do senhor. Aliás, nós todos, acho eu. Sim. Portanto, este senhor tinha uma, mesmo uma casa na Sada Bandeira. Onde vendia kebabs, depois os senhorios, ou o senhorio, decidiu aumentar a renda para o dobro e ele abandonou. Também percebe-se que deram um cheiro horrível lá dentro. Que ele tinha lá dentro vivos e também mandava fechar aquilo. Cheira a cabra ou borrego, o que é isto? É cordeiro, cordeiro. Cordeiro, cordeiro, cordeiro. Houve uma vez um gajo que me enganou e bem. Fala em cordeiros? É. Eu até o vou marcar no podcast deste episódio, que é o Álvaro Ferreira. Até vou dizer o nome dele. É o senhor dos tratores, não é? É o senhor dos tratores. O Álvaro Ferreira fez anos e ele, o gajo, tem um moinho de água. Tem um açude e não sei o quê. Aquilo fica no, assim, no meio do nada. Certo. E então ele fez anos e disse, pessoal, eu faço anos, venham todos almoçar ao meu moinho. Vamos embora. E lá vamos nós, todos contentes. Temos aqui uma picanhazinha. Oh, maravilha. Que eu fiquei assim, epá, este gajo, sim senhor, é bom. No final almoçarmos todos, pessoal, isto foi uma ovelha do meu pai que nós matámos. Isso é bem ou não? Aquilo... É não, melhor, pá, estava rijo, estava rijo. Picanha da ovelha é melhor. É rijo, não, estava rijo. Aquilo estava-me a gostar a comer. Mas pá, ele fez aquele tipo de picanha? Sim. Mas estava. Depois queixou-se, esta vaca era dura. Tinha pelo, pá, tinha muita pelo. Pá. Parecia mal algodão aquilo. Parecia mesmo uma ovelha, pá. Picanha da ovelha, está bem. Se não dissesse desconfiada. Vocês comem aquela entremeada que tem pelo? Não, a minha avó comia toicinho. Mas a pessoa que gosta disso. Toicinho, então, aquela cena por cima branca, com os pelos a ver-se. Mas comê, tu comes isso. Quando passa aqui, até faz como chão. Quando passa na garganta, só como uma coisa com pelo. Dá cócegas na garganta. Só como uma coisa com pelo e não é entremeada. Vamos ficar por aqui. Pronto. Também os gatos. Também há quem coma gato. Aquilo às vezes cai-lhes mal e eles começam a vomitar. Enquanto eu vou escolhendo. Mandar aquelas carras. Enquanto eu vou escolhendo aqui aquela música. Aquela música. Falares de quê? Ouvi muita coisa acontecer na semana passada. Chegou então, muito. Vamos falar daquela senhora brasileira, não é? Que... E do deficiente que morreu. Exato. O deficiente que morreu. Lá está. Quem é o... É uma maneira bonita de dizer o Stephen Hawking. Ah, o Stephen Hawking. É o deficiente que morreu. Lá está. Ele realmente, não é? A bem ver as coisas, era quem, um bocadinho... Quem é que deve ter ficado com a cadeia de rodas, pá? Isso agora é as partidas. Aquilo tem mais tecnologia que um carro. Que aqui, exatamente. E fala e tudo. É verdade. Os vossos carros falam? Não. Aquilo está ao nível de uma cabine de um trator John Deere, pá. Vai. Mas com ar condicionado. Tá lá. Tu conheces o bem Paulo, aquela eu não vou seus cabrões. Olha, se tipo, não, que, lá, reencarnou numa senhora. Uma senhora. O que é que ele disse? Vamos ouvir. Stephen, diz aí o que é que estavas aí a dizer. Eu não morri, seus cabrões. Sim, senhor. Stephen sempre a brincar, Stephen. Põe aquela máxima dele que era pedras no meu caminho. Isso é dele? Não. Olha, enganaste. Não, porque realmente pedras no caminho dele era muito complicado. Porque era muito complicado. É porque aquelas cadeiras têm um cesto à frente, não é? Sim, e o gajo, pronto. Não, mas a dele era de TT, todo terreno. Ah, tinha terrenos de pneus de lama. Tração às quatro. Curiosamente, acho que foi a Rui Cruz na altura que fez um sketch que era karaoke e então era o Stephen Hawking a cantar. Ui. Aquela música de funk brasileiro, Lepo Lepo, só que com Google Translator, estás a ver? Vendo carro. Está, isso é. Muito bom. Olha, Stephen Hawking. Pronto. Já foste. Deixaste cá um filme, não é? Não, o filme, ele estava-se a acabar o filme. Aliás, as pessoas só conhecem por causa do filme. Pois, também é verdade. Está-se bem. É triste. O que é que ele fazia? Então, era na Bahia a curtir. Falava, dizia coisas. Não é? Dizia umas cenas, pronto, e falava do espaço. E era assim, umas cenas. Pronto. E o resto tinha filhos, não tinha? Acho que ele tem assim uns 4 ou 5. Também. Sério? Só não sei como é que ele fez isso. Mas antes, pois, de, antes daquilo bater. Pois, o gajo que ele só ficou... Foi, não, ele cadeira já, para aí aos 20, aos 20 e poucos, tal. Não é? O gajo sim, até hoje. Então, sim. Agora não sei se ele fez os filhos antes dos 20 ou se foi depois. Ah, pá, ele deve ter sido diagnosticado e deve ter. Não, deixa-me fazer já aqui 3 ou 4. Sim, o diagnóstico era que o gajo ia quinar muito, muito brevemente. Aliás, o gajo aguentou mais de 50 anos, uma cena assim. E ele foi casado duas vezes, ou casado, ou teve duas vezes. Isso é excelente, porque imagina, ele tu estás numa cadeira de rodas, sim, e não te consegues mexer. E mandas a gaja dar uma valente volta. Pois, o gajo nível é que... de confiança daquele assim, não, base. Mas não. Tudo, não, base. Não, isso é. Show! Isso é como aquele. Opá, isso é a cena dele. Como é que eu ia explicar? Ele apaixonou-se tanto por aquilo que fazia que já chegava a casa. Eu consigo melhor. Não... Eu contava, eu consigo melhor. Não, não, não. Ele chegava a casa e dizia: então agora estou aqui casado com uma suficiente. Cara. Está atrasada mental. Ninguém fala lá, está calada. Não, mas nós estamos aqui a escapar. Está-se a escapar um, okay, um pormenor importante: que o homem era inteligente para caraças. Sim, às vezes. Não, e não ele podia se focar em qualquer coisa e decidiu focar-se no espaço em vez na doença dele. Meu. Ele podia ter perdido os 50 anos que teve a ver agora a olhar para a estrela. Podia ter, não, espera aí, eu vou-me curar porque eu sou inteligente a esse ponto. Mas não, ele disse que se foca essa merda. A cena dele eu vou olhar para a estrela. Eu vou olhar para a estrela. A cena dele era o espaço. Eu sou rijo, eu não tenho medo salve de morrer. Há aqui uma coisa, há aqui uma dúvida que eu tenho. Diz lá. Porque eu nunca percebi bem, eu também nunca olhei muito bem para aqui. Para a cara dele? Sim, mesmo para ele. Eu já ponho. Mas para ele. Gente baixos cintos, pá. Não, a questão não é era para o Renata. É o nome técnico. Ok, eu percebi. A questão não é essa. A questão é, ele escrevia aquilo e depois... Não, era com os olhos, pá. Era com os olhos. Porque ele escrevia com os olhos? Ele não tinha... Os dedos não dava. A Intel é que lhe arranjou. Já. Mas o gajo foi-lhe oferecido um update. Tens aqui. Foi-lhe oferecido vários updates à cena. O gajo podia escolher um novo programa. Não, quero ficar com a mesma cena. É a minha voz, é esta. E o gajo escrevia com os olhos. Escrevia as cenas com os olhos. Ok, e o que é curioso é que ele não tinha erros. Aquilo... Não quero explicar. Sim, o gajo não um gênio não dá erros. Se calhar tinha autocorreto já, assim, não sei. Já dava sugestões para a próxima. Se calhar era. Por isso, pá, é isso. É o que me faz confusão. É isso. Pois é, o gajo nunca dizia uma palavra mal. Pois, porque tu eu acho que aquilo já é tipo uma apresentação PowerPoint. E ele com os olhos só passa os slides. Havia um gajo fazer aquilo em casa. Exatamente. Ou sim, vais aonde? Ah, vou ao talho. Então, bem lá, quero 2 kg de carne no bilho. Boa tarde, quero 2 kg de carne no bilho. E mais, quero 2 kg de carne no bilho. Fazia aquilo. Exatamente. Ele só dava um erro, que era aquela coisa do tracinho do achaste ou do achaste. Achaste. Era só isso que ele dava, mas pronto, também. Porque o sistema é binário. Pronto, olha. Ora, muito bem. Já descascaram o suficiente no homem. Pois é isso, a nossa maneira de homenagear. Foi muito gira, muito bonita. Muito lúdica. Muito, muito sentido. Ora, muito bem. Enquanto eu vou aqui encontrando uma música, vou-vos deixar. Pronto. Falem. Eu não... Já estou habituado. Então vá, siga. O quê? Fala, diz qualquer coisa enquanto eu estou a procurar música. Tu não tens nada preparado. É isso. Eu? Não escolheste música nenhuma. Podemos falar daquela senhora brasileira, pá, que era... Ele está desejoso de falar porque brasileira. Eu não sei. Anda muito lá. Bem o que é que se passou. Tu se não sabes, para que é que queres falar? Porque alguém de vocês vai saber e não. Vai... Pelo que eu vi nas notícias... Ai, desculpa. Sim. Era uma senhora do Polo, não é? Eu vi que ela morreu. Era vereadora. Vereadora, sim, é isso. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Até aí... Eu acho que a única coisa que interessa é isso, porque... Se nós pensarmos bem, quando estamos a ver um telejornal, sim, eles só metem as coisas que interessam nas letras grandes. As gordas. Agora interessa. Tens disso é que ela é vereadora no Rio de Janeiro. E era lésbica e feminista. Pronto, sim. E era jeitosa. Foi assassinada. Porquê? Por ser lésbica. Eu vou procurar já assim no instante. Sim, ela foi assassinada, pelo que li assim por alto, nas gordas. Uhum. Por mas já é trend no Google. a equipa forense descobriu balas da Polícia Federal brasileira. Então, foi o alemão. Sim, sim, criticou a Polícia Militar. Okay. E agora eles disseram que foram uns monhas quaisquer. Roubaram então. Mas não. Foram os mesmos gajos de tanques. Foram para isto. Atenção, eu estou a dizer isto, mas inspirado no Rui Cruz, foi ele que escreveu isto. Crédito que eu não é que isto agora é um gajo. Mas quem viu a tropa de elite sabe muito bem que os gajos das favelas roubam as armas aos militares. Opa, oh, escolhe, tem mas, calma. Mas, por isso. Foram quatro tiros na cabeça. Só de um carro que estava a passar foi ao lado. Querer. Foi um drive. Como isto se chama nos Estados Unidos? Um drive-by. Um drive-by. Muito a gangster mesmo. Mas bem, para parecer que foi um monhé lá da favela. Favelas, mas não, isto foram polícias. Mas o que é que a senhora andava a fazer para ser incómoda? Estava a dizer os podres da Polícia Militar, de certeza absoluta. Aquilo é uma sociedade altamente corrupta. Tinhas um colega teu da Iurde, por exemplo, que ia almoçar contigo todos os dias. A ver? E o gajo contava-te. Dos meninos que eram comidos. Os meninos, pais, assim, lá está. Pai, tu, um dia destes, e olha lá, sem querer, dizias ao Renan. Só que o Renan era um ativista. E ia desmascarar toda essa história. E tu, por não dois, agarravas numa pistola do gajo e mandavas 4 tiros nos cornos. Então. Foram 13 tiros. 13 tiros ao carro. Eu vou já explicar. Expliquei que a gente. 13 tiros, 13 disparos, 9 na lataria, porque isto está em brasileiro. Na chapa. Chapa. E 4 no vidro. Será que eles têm hambúrguer na lataria? Também aconteceu que. Porque agora também há aqui o senão disto. Qual agora senão? A vereadora está famosa porque morreu. É como Michael sim, Jackson, pois, sim. Agora toda a gente conhecia. Agora toda a gente conhece. Seguia. Há 3 dias atrás ela estava viva, ninguém queria saber. Apenas os assassinos, mas pronto. E também morreu. Ai não. Mas também foi baleado um senhor chamado Anderson. Que levou 3 tiros nas costas. Por isso é que ele não veio hoje. Por isso é que o Anderson não estava aqui hoje. E a a assessora da Mariela também foi. Também foi atingida por estilhaços. Pimba. Ah, então eles iam os 3 no mesmo carro. Iam os 3, um condutor que é o Anderson, que levou 3 tiros nas costas, olha, pelo menos. Estavam todos vestidos ou aquilo era. Não sei, pode ter sido aquelas festas, não é? Pois é. Ai, festa queremos nós. Metem aí som na festa. Vamos ficar com o regresso. Metem da zona. Vamos ficar com. Você, o que é que querem primeiro? O regresso dos Gang of Four? Sim, ou isso numa loja. O regresso é na baixa, por acaso. Inspirada, se calhar, pela na banda. Que é de uma amiga minha, por acaso. E, Gang of Four, okay? E temos aqui também David Byrne dos Talking Heads, com um novo trabalho também. Dois novos trabalhos. David Byrne, que foi confirmado para o EDP Cool Jazz. Então, Gang of Four. Vamos lá. Gang of Four primeiro, não é? Gang of Four, okay. Então vai, depois ficamos com David Byrne. A emissão vai seguir depois da música, porque por agora ficamos com Lucky. Entretanto, se não tiverem nada que fazer, passem na nossa página de Facebook e por lá estão todos os links e os episódios anteriores. Somehow, no love. Gang of Four, aqui com umas uns bom. Parece dubstep isto. Vamos a uns osciladores. Ficámos com o Lucky, estamos de regresso a esta emissão do Espelho Narciso. Estávamos a falar de quê? O que é que nós estávamos a falar? Estávamos a falar de pessoas com cadeira de rodas que morreram. Ah, ok. E da brasileira. Como é que ela se chama? Da Mariel. Era um bom nome para uma padaria, não era? Mariel? Padaria Mariel. Padaria Mariel. Pois é, vamos falar nisso porque o que eu vejo. Na Mariel? Não, em pastelarias. É só nomes que a mim não. Eu enjoo-me logo. Mas com o nome da padaria nomes, ou sim, o nome dos sim, pastéis nomes, e não, mas ando ali muito no universo do não sei o que é doce, do sim, mel. Sim. Não, mas, ver, mas okay. Há uma, tu sabes qual é? Podes dizer. Posso? Não, não sei. Eu não acho que não. Não tenhas okay, não então, sei, então, se calhar é melhor medo. Não. Não tenhas medo. Mas não tenhas medo. A pastelaria, sei que não, pronto, não posso dizer o nome, mas tem castanho no nome. Castanho? Castanho, sim. Apanhei no outro dia um tiquê. Castanho. Estava num carro sim. E dizia qualquer coisa e castanho. E eu fiquei a pensar, mas isto vende pão ou vende droga? Ah, ou, pode ser. Há um cocó. Há uma, tem qualquer coisa tipo camisa, não é? Uma, camisa castanha? Não, Vênus, camisa de... Ah, sim. A merda fez isso então nos 90, isso assim. Porque, mas não estou a ver, sinceramente. Castanho. Não, também não sei onde é que é. Eu pensava que era uma, que era ali para baixo. Ali para baixo. Ali para sim, baixo. Castanha, castanha em baixo. Fala nisso, há brasileira. Há brasileira? Eu ainda teria um. Sim, brasileira. Pronto. Como é que chama aquela na conchada? A flor da conchada. É a flor da conchada. Flor, tá a ver, tem flor. É sim, há muitas com flor. Ou doce. Ou doce. Há duas. Há a flor da conchada e a pérola da conchada. No meu bairro há uma que é o brinca-doce. O brinca-doce. Brinca-doce. Brinca-doce. Pão e açúcar. Pão de açúcar. Não, isso. Não, há o doce mel em Miranda. Doce é ou não é? Mel, é ou não é? Sim, doce mel. Doce mel. Há o quê? Depois metes forno e depois à frente de forno podes meter qualquer delicioso. Forno a lenha. Doce. qualquer coisa. Sim. Forno gostoso. Exatamente. Forninho. Quentinho. Fornava de toda. Muita coisa. Portanto, não sei o que é que esta malta tem com os nomes, pá. Opa. Mas, não sei, é a mesma coisa com os cafés pôr do sol. Há o café pôr do sol em todo lado. E os catequer. E os doce da casa, doce da casa é a mesma coisa. Mas no Minho e no Algarve. É tudo a mesma coisa. E o central. E há sempre o central, sim. O sempre central. Central, sempre o café mas central. Mas isso é uma questão de orientação. É, né? Que é o centro sempre. Onde é que nós estamos? No café central. O café central. Então daqui, então, pronto, daqui estou. Aqui agora é só para sairmos para fora. Que é o pé da igreja, acho que tens que abanar ali, senão. É que costuma ser o pé da igreja, credo. É, pois é. É, sim, senhora. Não, mas por acaso na igreja lá da minha terra. O café que é lá é o do Adro. Café do Adro. Que é o pé do Adro da igreja, não é? Café do Adro. Onde tem um coreto. Não sei se dinamizam agora lá coisas. Sim. Antes sim, antes pelo menos o coreto era o pessoal. E para comer gajas? E gajos? Porque não? Elas, pelo menos, não é? Se tu estás lá... Porque não? Alguém é enverrado está lá também. Porque, lá está. Mas pronto, tirando isso, nós tínhamos falado de mais alguma coisa, diria. Lá fora. Lá fora. Era da Mariela. Real. Foi da Marielle. Estávamos a falar da Mongólia, mas. Não sei. Havia outro assunto aqui. Ah, era a homossexualidade também. Agarreada. Não, mas era agarreada também. Tá pronto. Agarreada, pois é um assunto aqui muito local. Muito local. Acho que já foi mais do que discutido. Podemos é discutir, se calhar, o reflexo que isso teve em dois posts que eu fiz na internet. Ah, e tu fizeste posts sobre a garrafa? Fiz, mas fiz porque, dois... Mas que foram... é que tu fizeste dois? Eu pensei que tivesses apagado o outro e... Não. Fiz dois ofensivos, claro. Propositadamente, não é? Como tu gostas. E aqui fundo. Sim, aqui, para mim isto foi o exercício da liberdade de expressão. Ok. Em que eu, dizendo uma coisa ofensiva... que à partida, quem estivesse contra aquilo que eu estava a dizer, à partida iria se sentir ofendido, gerou alguma... Controvérsia? Não controvérsia, mas gerou alguma... alguma implicação por parte de algumas pessoas. Hostilidade. Sim, fez porque aquilo depois pode passar espécie. Um bocadinho de ou que estás a ser a sério ou que estás a querer brincar. Pronto, da maneira aqui, como aqui tu usaste, foste um bocado porco, não? Fui. A ideia era essa, a ideia foi essa. Eu posso dizer, tanto uma como outra, mas tudo isso para dizer o quê? Que o modo como as pessoas vieram defender, neste caso, uma visão contrária à minha. Foi a falar dos meus programas de rádio que eu faço. Estás a perceber? Isso é de uma maneira muito criança. Exatamente. Se eu falar disto, ele vai ficar triste. Exatamente. Então, pronto. É falacioso. Vou dizer a primeira é: pessoal pró-garreada, se o animal nada sofre, porque não brincam com os cornos dos vossos pais? Olha. Portanto, fica aqui a pergunta. Pronto. E a segunda foi. Pessoal pró-garreada. Porque estão limados. Eu entendo-vos. Estão limados. É o único dia no ano em que vocês podem estar ao pé de alguém que tem uns cornos maiores que os vossos. Foste porco? Não, um calma, Geria. Deixa falar. O Geria, que é um JSD. Um jovem social-democrata. Jotinha. Gosta de ver isso sem mostrou-se. Indignado. Não adoto esse silêncio. Esse então, diz-me lá, o que é que tu gostas nas garreadas? É uma festa. Opa, eu sou como a Cristina. É o comer e o beber. É uma dimensão. O que é que ela dizia? Ela dizia que era um bailado. Deixo aqui já então uma pergunta no ar, que deixei também nesse meu post quando marquei a Juventude Popular. Sim. Perguntei o seguinte: se a malta do balé também curte garreada? Até não curte. Ai, não! É possível. Portanto, aquela espetada nas costas. Como é que se chama a Cristas? Qual é o cargo que ela ocupa no partido? Como é que se chama? É secretária-geral. Secretária-geral. Portanto, será que o secretário-geral das escolas de balé também vai a garreadas e diz isto é como... Mas uma bailarina também sofre. Sofre. Já viste os pés de uma bailarina? São assim, tem um coto, não é? Aquilo nem tem, não tem unha. A Sabrina tem tipo coto, não é? Tem, é para aquele ficar, criar assim uma... Parece que sente como uma moto inchada em... É verdade, se tu tirares as Sabrinas a uma bailarina, aquilo... Nunca mais consegues juntá-las outra vez. Sério? É um pé do diabo. É aquele pé, tipo... Os dedos estão tipo assim, tipo um tunho. Tipo os dedos do Stephen Hawking. Dá para meter um copo, tudo encavalitado. Um copo de galão no pé, assim que entra o gajo. Entra mesmo o bem assim. Não, como é que chamam os outros maiores da cerveja? Ah, uma botulipa, uma girafa. Não, é um príncipe. Girafa. Uma girafa é grande. Aqueles funil. Não é uma tulipa nada. Não é tulipa, pá. É um príncipe. É um príncipe. Acho que é um príncipe. Mas agora, por acaso, estou a imaginar as bailarinas a fazer uma pega. Estás a ver? Não, mas também temos de fazer agora uma votação. Uma eleição para acabar com o sofrimento das bailarinas. Não, eu acho que elas sofrem. Pois é, porque... Sempre se convencionou muito que uma bailarina sofre muito a pressão social. Mas elas mandam na branca um bocadinho antes de entrar para aquilo. Sim, isso é o pessoal que viu o Black Swan e depois passou-se da cabeça. Exatamente. A ideia com que eu fico é que só nos Estados Unidos é que isso acontece. Por exemplo, estás a ver? Quando um gajo vê nos filmes, as gajas a mandarem em coca e lá a professora delas me dizer que elas têm que perder peso, tão gordas que senão não entram. Fumam um 4 máximo e perdi-la. Isso. A ideia que eu tenho é que isso só acontece lá. Cá não estica o riso. Também acontece. É? Sim, eu no secundário. Não. Por acaso também fui bailarino? Talvez. Foste? Fui. Daqueles que assim com umas. Não. Com uns movimentos assim um bocado virais. Sim, tinha de fazer assim umas. E andavas com aquelas. Aqueles, fatos de macaco que eram abertos. Mas foi na Estona, aqui em Coimbra? Sim, eu tinha. Para aí uns. Foi até aos 20 anos? Uns 8 anos. Ah, foi uma coisa pouco. Depois eu vi que aquilo não era para mim. E ainda demorou um bocado, mas vai. Foi. Demorou cerca de 2 anos, uma coisa assim, mas. O que é que eu estava a falar? Esqueci-me. Pronto, é muita informação. Foste para lá, eras bailarino, sofria, coca, cenas. Não, mas isso acontece, era o que eu ia dizer. Eu, no secundário, tinha colegas minhas que queriam ser bailarinas profissionais. E havia uma que tinha umas pernas que eram umas boas pernas. Uma trambolha, pronto. Mas ela tinha complexos por ser boa. Porque, ser boa? Exatamente, queria ser mais magra, ela queria ser magra, ela queria ser um palito. E depois já havia outra colega minha, que também era colega dela, que eram colegas no balé. E ela já era magrinha. Já toda enxuta. A outra, não é? A outra. Não era a tesuda, era a outra. E a outra tinha também a ideia. Era tesuda. Mas era magrinha, magrinha, magrinha, e elas andavam sempre naquela na competição. Era sempre. Picadas. Então a outra começou a fumar e aquela coisa toda e deixava de comer. Mas vamos comer. Isso com 8 anos? Ou... Não. Estou dizendo secundário. Ah, ok. 8 anos secundário. Não tinha apanhado. Vamos comer. Não como, não. Porquê? Não quero. Pronto, não quero. Mas vê lá o que tu irias poupar. Se não comece. E jantar fora, não é? Ui. Porque sim, ela ficava-se pelas entradas. Ter uma namorada dessas é espetacular. É, não é? É. Entradas. Vais ao cinema, as pipocas são todas para ti. Mas, é isso? E depois anda sempre a vomitar, caraca. Como qualquer coisa, eu vou já ali, vou só logo ali. Mas também andas com um saco ou com um bidé ou uma coisa assim. Pá, mas uma coisa é certa. Bidé não, mas ela é um penico. Ela não te vai trair, porque ninguém pega naquilo. Uma pega, gaja... pega, não, não. Pega, pega. Então não pegas tudo. Pega, mas uma gaja que esteja constantemente a vomitar... Olha, queres dizer que não há um gajo que está-se bem a cagar para isso? Vomita aí, que é aquela cena. Há pessoal que gosta dessas cenas? Vomita-me para cima. Olha, queres... Pior, tu queres vomitar? Então andas na cá, eu agarro-te na cabeça. Não. Pronto, certeza. Eu ajudo-te a engasgar. Isso. O gajo... Epá, estás doido. Oh, era uma maravilha. Até fazia vídeos no YouTube. Ai, mas por exemplo, ele podia ir para as danças de sei lá, salão. Não, foi, ou uma não, foi para outro tipo de danças. Pois, porque pronto, lá está. É demasiado jeitosa para ser bailarina. É demasiado pois, jeitosa. E há aí umas danças também profissionais. Num barão, não é? Ah, por exemplo. Não sei que moda foi essa, porque andou aí uma moda do de barão. Pessoas andarem a ter aulas. Não. De gajos andarem a ter aulas. Gajos a dançarem no barão. Isto é muito exigente a nível físico. Estou-me a cagar, meu. Isso não se faz, meu. Isso não se faz. Não é exigente físico nenhum. Ou és gay ou estás lá para comer gajas. Que havia um gajo que eram militares e tudo. Eram militares e dançavam no verão? Que eram gays. Não quero, exatamente. Eram gays. Os militares também. Agora, podem se também para sacar gays. Não dá para sacar gajas. Ela sai num varão. Dá. Não, porque tinhas que montar, tinhas que chegar à casa da gaja. Olha, espera aí, abre a porta que é para fazer uma mala. Aquela merda, quando tu começas a rodar no varão, mandas um tapé na cara de madeira. Não, mas e depois podes abusar dela. Depois, porque ela está inconsciente. Não, mas é aquela coisa: tu vais a uma aula de grupo, elas pensam, este gajo é paneleirão. É paneleirão, não dá. Há os ou é paneleirão ou o gajo que anda ali para comer alguém ali de nariz. Depende do sítio, da localização dele na sala. Mas que se ele estiver atrás, está a ver o que é que há para a frente. Se ele estiver à frente a dar tudo, está a ver o que é que quase em cima do formador, do gajo que está a dar a aula, é porque... É a posição. Okay. É a posição dele dentro da sala. Ao passivo e ao ativo. E também deve ser a atitude, mas se fosse um gajo mais lá, tipo, não, eu domino a cena, eu curto isto. Não, isto é fantástico, porque eu fico muito mais tonificado e eu dominais. Depende da conversa. Se o gajo que era o filho disser assim, opá, entre ir correr para a chuva lá para fora com frio ou estar numa passadeira sem sair do sítio, pá, antes quero estar aqui. E conheço pessoas. E conheço pessoas. E depende também como é que ele vai vestir, se ele for todo justinho ali, a ver se a colhamba toda. A ver se o quê? A colhamba. Ah, a colhamba. Isso parece muito. Colhamba parece um pato de África. É muito assim, africano. Um pato angolano. Sim, muito africano. É muito de Zimbabwe, muito aí. Criei uma colhambazinha. Criei uma colhamba bem feita, vai ser. Uma colhamba de camarões. Também uma bola de camarão, pois havia a colhamba de camarão. Já está. Esse tipo de nomes. Se calhar mais a moqueca. Se calhar, a moqueca. A moqueca de camarão. Tens também tens o frango à. Como é que é? Tipo a farofa. Frango à panela. Que é com limão no cu. Ah, é? É? Ah, é o frango. Leva um limão no cu. Exatamente. Mas também tens a punheta de bacalhau também. Por exemplo. Agora, não sei se isso foi informação adicionada. Portanto, eu também nunca aprecio muito bem porque é que... Quem é que foi o gajo que chegou lá e deu o nome? Ah, pá, porque fez aquilo, sei lá, com a mão, enquanto estava... Aliás, suave, não sei, eu sei lá, há não quanto sei. Tempo é que receitas, por exemplo, mais, as mais emblemáticas foram conhecidas, foram feitas, não é? Um que, gajo tipo, num arroz de pato. Por exemplo, um arroz de pato. Quantos anos é que isso tem? Cabidela. Pois é, quem cabidela. Foi o gajo que se lembrou de juntar é batata palha com ovos e bacalhau? Isso não é não tem que ser batata. Ah, palha. Sim, aquela bacalhau linha. Bacalhau abraço. Sim, pronto. O gajo, pá, isto se calhar é bom. Se calhar é bom. É como a Francinha, já falámos sobre isso. Outra, foi um gajo que chegou ao frigorífico, deixa-me ver o que é que dá para meter aqui. Não estava com uma ganda moca. Pronto. Estou cheio da fome, o que é que eu vou fazer? E é, faço maçã, tenho aqui um bocado de creme marisco. E depois virou um molho para cima sem querer. Sem querer. Ah, já estraguei esta porra toda. São aquelas experiências que um gajo faz. Ou então, não, ou então a mãe viu aquela sande com tanta coisa e pensou que aquilo era o resto para o cão. E meteu para lá um bocado também de creme de marisco tudo que tinha lá. E ele diz: então, caraca, isto era para eu comer. Olha, agora come assim. Agora comes assim. E gajo, pá, tu não é que isto é bom, pá! Pronto, e foi assim. E abriu um restaurante. No Porto. Ai, estamos nos instantes finais desta emissão de segunda-feira. Também de sábado, porque depois vamos ter o É Tudo a Lagardère. Tudo a Lagardère. 10 minutos sempre a bombar. Sempre a bombar. Dois ou três temas e vamos falar deles assim. Assim? Desgalhão? Desgalha. Desgalhão. Portanto, fica aqui o convite a quem nos está a ouvir à segunda-feira e que não sabe o que é isso. Para ouvir, pode ouvir em podcast. Está no Mixcloud, está na nossa página. No iTunes, está numa paginazinha só para... É tudo a Lagardère. É tudo a Lagardère. Muito bem. Há mais alguma coisa? Estamos quase a fazer um ano, pá. Pois o Espelho Narciso. Onde é que é a boda? Eu lembro-me, o primeiro post que fiz no Facebook da nossa página foi no dia 25 de Abril. Ah! Maravilha. 25 de Abril. Portanto, será que declaramos esse o dia do aniversário? Ou... Porque acho que nós começámos uma semana antes. Porque pois, eu lembro-me nesse episódio. Nós gravámos o primeiro episódio... E eu prometi que nós íamos ter uma página. Pois foi. E não. Ou aconteceu nesse dia ou não aconteceu. Pois não, também não sei. Portanto, epá, mas também para não estarmos aqui a andar para trás dias. Fica esse. Que é 25 fica de Abril. Esse, dia calha 25 de Abril fazemos aniversário. Ser. Ainda estou a pensar se fazemos alguma coisa especial ou não, uma vez também que só temos pouco mais de um mês para dinamizarmos isso. Opa, traz qualquer coisa. Um riçóis, uma coisa qualquer, sei lá. Pois é, falar nisso, ora bem, ainda temos aqui algum tempo, temos, ou não? Temos, aquele pessoal, quando marcámos alguma coisa e cada um trazia a sua coisa. E o que acontecia normalmente era virem 5 molotovs ou 5 sim. Pão de ló, 5 mousse de chocolate. Tudo ou... que fosse, era o que mais fácil fazer, sim. Era o que aparecia. Portanto, o que interessava, ninguém trazia. Não, não havia um gajo, olha, trouxe aqui 2 ou 3 quilos de picanha, espero que chegue. Não, é? Não havia este mas gajo. Depois começou a haver aquela coisa das listas, tipo, não, tu trazes isto, tu trazes aquilo, e depois eu disse, pá, mas eu é que tenho que fazer isto, porque. Pronto, pois, eu também não sou grande fã disso, pá. E os sumos e. Sumos e. Cerveja e... Eu sou bom nisso, pá. Eu nisso é que eu sou bom a trazer cerveja. Ah, é. Não, também conheço pessoas que são assim. Pronto. Pois é. Conhecemos os dois, aliás. Sim, sim. Ora, muito bem, vamos encerrar este programa. Estiveram na companhia de Marco Paulete, Carlos Geria. E, Leandro? Emanuel Polónio. Polónio. Cantou os dois Pimba. Exatamente. É verdade. Poderíamos fechar com Emanuel. Plutónio, isso é um rapper, o que é que é? É, Plutónio. É Plutónio, é. Então vamos ficar com David Byrne, o homem dos Talking Heads. Okay. E It's Not Dark Up Here. Está um bocadinho escuro, mas nós conseguimos. Isso é o que diz o senhor ver do Kebab sempre. you want a party in it. Cost money if you want to look. The Baptist church is a high school. My hairdresser, she gives me the news. Hey, it's not dark up here. Hey, it's not very far. Hey, it's cool in my house. Hey, it's loud in my car. There's only one way to read a book. And there's only one way to watch TV. Well, there's only one way to smell a flower. But there's millions of ways to be free. Does winter follow spring? Isto é um programa sério? Não. Ah. É tudo à Lagardère. No café, olé. É tudo à Lagardère. Muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui no café à olé, às quintas-feiras. Olé! E muito se tem falado em cornetas e arenas. Dos lados. Comigo, Nuno Pires, aqui aos comandos. Marco Paulette. Olá. Carlos Geria. Olé. E hoje connosco o Rafael. Pronto, não zero. Não dá sinais de vida. Mas não falas no gás, pá. Pois, não se fala nele. Temos aqui então um Carlos Emanuel Polónio connosco a acompanhar. Dá lá bom dia às pessoas. Bom dia. É lá, isso foi. Está cheio de pica de hoje, não é? Está sacado, pá. Está ora, muito bem. Dois ou três temas e uma conversa ao sabor do vento. É mais um Governo de Sombra. Sejam bem-vindos. Ora bem, vamos começar com um assim mais calmo, não é? Que é, já tem sido a semana passada, foi um cãozinho que abriu um buraco na parede. Sou um buraco. Portanto, vai de táxi para assalto. Atchau? Ladrão disparatado. É o subtítulo. Ladrão disparatado. Portanto, isto já promete. E então, esta notícia tem três linhas. É o que é preciso. Vamos ver o que é que nós conseguimos exprimir daqui. Ok. Talvez, portanto, eles já estão a supor, começam logo a supor. Talvez seja um dos assaltos mais disparatados de sempre. Derek Faria. Certo. Olá. Por acaso, Faria. É luz americana. Já não faz. De 19 anos, assaltou um banco em Evansville, no Indiana, sem qualquer arma, o que é um feito, mas foi para o banco e voltou de táxi. Pelo que a polícia só precisou de uma hora para localizar e prender. Mas que banco era esse? Então o gajo assalta um banco sem uma arma? Não, porque o gajo chegou e disse: não tenho dinheiro. E agora? Diz: olha, vá-me ali ao banco e fica aqui à espera que eu venho já. Vou só fazer um pão. Pronto, olha, agora leva-me para casa que já. Toma um saco. Sim, olha, fico com o troco, está-se bem. Mas ele foi e veio ou não? Porque ele foi. Só veio do táxi, acho que para lá foi de autocarro, provavelmente. Para lá deve ter ido de autocarro, porque já ia rico, né? Já tinha dinheiro. Já, agora já posso. Como já. É um gajo com posses, não é? Pode era que faria. Foi de táxi. Claro. Esse é do Uber. E do táxi, por ser aqueles Mercedes que estava para um saco de batatas cá atrás, estás a ver? Por ser aquele. São mais. Não, e o taxista a certo ponto, não é? Porque toda a gente conhece os taxistas, por isso que é os gajos virem ajudar a carregar. Bem, sempre. A carregar, sempre. Não é? Então, se for o que é que você foi fazer? Vai roubar o banco? Se for uma gaja jeitosa. Ora, muito bem. Não, se for uma gaja jeitosa, eles ajudam com mais convicção. Nunca repararam nisso. Então é isso. Até metem ela dentro da mala, se for possível. As senhoras. Já jeitosas. Vai, é o que ele diz. Já vai. É aqui. Se não tiver dinheiro, não tem mal. Fica para a próxima. Então, quando vão conduzir, vão sempre pôr assim a mão para trás, a ver se. Não tem um casaco. Não tem uma garrafa d'água. Já me dá uma bola de grana. Já lhe disse que não. Opa, desculpa lá. Tinha aí o meu casaco atrás. Não é aqui. Ora, muito bem, vamos passar para outra. Ataca namorado com espada samurai ao descobrir que ele estava no Tinder. Ah, que? vítima, fã de videojogos, diz que só sobreviveu porque sabe artes marciais. Ai, defendeu. O que é que ser fã de videojogos, pá? Porque aprendeu nos videojogos. Defendeu. Ele jogou muito Street Fighter e Mortal Kombat. De maneira que aquilo não resulta. Com ele não resulta. Ele mandou o Triângulo X. Fez baixo cima duas vezes e aquela cena. Foi um combo maléfico. Combo Breaker, foi aquela cena. Sim, sim, é. Ora, muito bem. Eu gostava sempre de jogar com aquele gajo que dançava capoeira. Ah, era o Eddie. Era o Eddie. Estava sempre à porrada com a capoeira. Eu curtia bem desse. Curtia o gajo, sim. Tinha estilo, não é? Sim, não era as calças, não era? Não, mas era aquele. Era gingão. Era gingão. Estava ali a dançar. Era gingão. Eles sabem o que é que faz. Ora, muito bem. Uma mulher norte-americana está acusada de tentativa de homicídio depois de ter esfaqueado o namorado com uma espada samurai. Tudo porque descobriu que o companheiro usava a app de encontros Tinder. Alex Lovell, epá, que bonito quê? Nome. Alex quê? Para estar no Tinder. Alex Lovell. Ah! É bom. De 30 anos, deu entrada no hospital em estado crítico depois do ataque de Emily Javier. Javier, neste caso, deve ser hispânica. Está tudo explicado. Com quem o homem namorava há dois anos. São mexicanos. Latinas. Pá, pois. Pessoal, foi cortar a fiambre. Que é por isso que é preciso o muro. Certifiquem-se que antes de entrarem no Tinder. Não tem namorada primeiro. Dá jeito. E se tiverem, que não tenha uma espada de samurai. Sim. Opa, mas atenção. Também não tem uma pistola. Se for para o Tinder e ele ter uma espada de samurai, sejam fãs de artes marciais, porque isso é um jeito para a resulta para desviar ali as cenas. Ora, para onde é que nós vamos a seguir? Eu estou a pensar, macaco atrevido assedia turista. Isso foi qual, lado qual é outra? Pela imagem, pelo que me parece, é que são aqueles macaquitos que sobem para cima das pessoas e depois elas vão com grandes decotes e eles metem a mão sobre macacos. Eu tenho uma boa história. Tens uma história? Sobre macacos, eu tenho uma boa história. Mas foste assediado com um gato? Não. Foi um tio meu. Opa, peraí, quem é que está a bufar para cima do microfone? Se calhar sou. Eu estou sossegado. Não. Isto é. Isto é as dias? Não, isto é aquele gajo. Eu aquele gajo. Ah, é o Nuno? Bah, continua lá. Antes, essa tua história, é o teu tio? Foi com o teu tio? Foi um tio meu. Ele vinha à África, lá há macacos. Lá há macacos, confere. Ia dizer merda. Mas pronto, há macacos e. Pronto, o meu avô queria dar um presente ao meu tio e dei-lhe um macaco. Daqueles macaquitos, sabe? Tem uma coleira e tudo. Os saguis, pá. É, um saguí, é? Tu sabes isso, man? Por acaso tinha um colega meu que era saguinho, era a alcunha do gajo. Pronto. Só que ele assim um peço de levar. Uma bolada na cara. Sim. É. Parece que foi assim um show. Parece que foi um gajo com um Seattle Ibiza e bufou para a cara dele, não é? Pronto. E o meu avô deu-lhe um macaco e uma vez estavam lá com o macaco a brincar e o caralho, e depois o meu avô viu que o macaco estava a brincar com a gaita do meu tio. Mas na boa! Na boa! O meu tio assim, né? Vocês não conseguem ver? Não, isto é na rádio, não é? Sim, eles não dão para. Não. Assim, na boa! Tranquilão! E o macaco ali a batalhão! Esgaçar! A sério, ali mesmo. Eu estou a olhar para a geria e ele está assim. Olha com um macaquito para me coçar lá o tomatado em casa, era uma maravilha. Mas aquelas mamãozinhas. Que era tipo aquelas mãozitas de madeira. Aquelas coisas de madeira para coçar as costas. Olha, exatamente. E depois também dá sempre para fazer aquela piada do epá, na mão deste parece grande. Sim, isso é verdade. Está, é verdade, pronto. Um ponto de vista. O meu avô pegou no macaco e partiu-lhe o pescoço. Agora. Ah, o teu tio não. Mas isso foi por ciúme, tipo. Fazia show-me e agora faz. Provavelmente, muito provavelmente, sim. Era show meu! Ciúme. Ai, vamos à última para fechar. Vamos lá, então. Apanhada pela polícia com carta de condução de Homer Simpson. Oh, pá, olha, mulher mostrou documento falsificado de forma insólita. E como vocês podem ver, aqui. O que é incrível é que isto é, à partida, uma carta do Reino Unido, não é? Tem ali UK sim, mas depois, originário Springfield. De Springfield Way, USA. Meu Deus. Olha, morre toda para as pernas abertas. Já viram? Mas isso é possível, logisticamente? Claro que é. Olha lá. Tu agora tens ali um gajo que faz assim cartões. Vais lá, faz uma carta de condução. Não é oficial. Pois. Não. Não vais à direção-geral. Pai, faça-me uma. Se fosse a do rato Mickey. passava. Ainda passava. Passava, passava. Homer Simpson. Ficava assim na dúvida. O gajo olhava. Até porque ela parecia com um rato. Agora, é o Geria, não é? Exatamente. É o Geria, não é? Ou parecia um daqueles carros amarelos. Sim, das por exemplo. A Trulinolan. E é assim que nos despedimos. Ficou mais um Alacardeiros. Obrigado. Bom dia para todos vós. Nós regressamos para a semana. Tchau, tchau. Bom tchau. Dia.